aceitei o convite de ir em uma igreja, pois agora vejo que há muito tempo estou perdido. Aceitei que tenho problemas demais pra lidar e que não vale a pena viver no abismo. Eu me tornei aquilo que eu nunca fui, aquilo que eu nunca pensei ser, algo horrível. Depois de 25 anos, finalmente entendi que ter fé é algo preciso. Vou na psicóloga, se necessário volto pros remédios. Infelizmente um ser humano problemático, caótico e sistemático, vivendo num ciclo autodestrutivo e achando tudo fatalmente fantástico. Agora meus versos sobre ser ruim são tão pragmáticos, e quem me passa pano é meio lunático. Infelizmente sou mais um ídolo falho, mas um menino bom que se tornou um homem detestável. Acreditei que eu era um rei, foi necessário flechas pra eu lembrar minha realidade. Caído de joelho sobre meu sangue, perfurações me lembram da minha maldade. Nada mais a perder, hora de recomeçar, sem vaidade, sem rivalidade. Agora manos que lutaram do meu lado, de longe olham meu semblante no horizonte, aos poucos se apagando. Nem digno de pena, nem digno de dó, me provei alguém digno de morrer só. Madrugada acordado olhando pro nada, sabendo que o final podia ser muito pior. Cheguei a um passo de me entregar por completo ao erro nefasto, por problemas que carrego desde menor. Passei tanto tempo falando em ser alguém ruim, que agora tudo que eu quero é ser alguém melhor.